Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Fafi Prado, do Núcleo Ninquimpa, e vocês já sabem que esse é o programa Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Se não sabe ainda, sinta-se à vontade para colar aqui na nossa roda. E hoje eu tô muito contente, porque eu vou receber três convidados muito especiais. E eu já vou apresentar esse povo querido aqui para vocês, começando pela Maju. Oi, gente, sou a Maria Júlia. E aqui com a gente também tá a Nicole, que é estudante do primeiro ano do ensino médio, gosta muito de conversar sobre a vida e ajudar pessoas com problemas em relação à saúde mental. O seu maior interesse agora é se formar em psicologia. Diga aí, Nicole. Oi, gente, prazer, me chamo Nicole. E também aqui com a gente tá o Tomé. Ele estuda no primeiro ano do ensino médio na ETEC e joga basquete. Ama música e é fã da cultura hip hop. E ele também tem muito interesse em edição de vídeo. Muito obrigada por aceitarem o convite, porque hoje o tema do programa vai ser muito bacana. A gente está gravando um programa muito especial. Quer saber qual é o tema? Pera aí. Roda a vinheta, príncipe! E a voz da adolescência? Pois bem. Quem já viveu essa fase da adolescência sabe, né? E quem tá vivendo essa fase também sabe que é aquele momento de muita descoberta, né? Muita mudança, muitas emoções misturadas. E a gente sabe que muito se fala e se escreve sobre adolescência, mas pouco se conversa com o adolescente, com a adolescente. Então eu vou começar perguntando para vocês, Maju, Nicole e Tomé, o que é a fase da adolescência na percepção de vocês? E podem ficar super à vontade, aqui é uma roda de conversa, um bate-papo informal, para a gente trocar ideia e também para quem está escutando a gente, seguir aqui nas ideias também pensando em casa, né? Fazendo ali, bulir as ideias em casa. Para mim, quando se trata de adolescência, é uma coisa muito delicada, até porque mexe muito com nossos sentimentos, muito com nossas emoções, e é uma coisa muito difícil de se lidar. Por mais que a gente tente e tudo mais, é uma coisa que não é fácil e eu acho que nunca vai ser fácil para ninguém que vai passar por isso, né? Sempre tem as pessoas que levam isso de uma forma mais leve e as pessoas que levam isso de uma forma mais pesada. Mas não que deixe de ser difícil para qualquer pessoa. Então, eu acho que a adolescência, pelo menos para mim, seja uma fase de desenvolvimento, sabe? De um tempo para cá, eu senti bastante diferença, tipo, sei lá, dos meus 12 anos pra cá. Mesmo que não seja tanto tempo assim, na prática seja o quê? 3 anos. Eu senti que mudei muito, sabe, daquele tempo pra cá. E eu sei que eu ainda vou mudar muito. Então, acho que esse período da adolescência é um período de mudança, assim, sabe? Em que eu vou me descobrindo, eu vou deixando hábitos velhos, vou perdendo gostos antigos, né? Então vou deixando de gostar de algumas coisas, mas vou começando a gostar de outras, assim, que eu nem imaginava que eu ia gostar. Então, assim, eu acho que a adolescência é mais isso mesmo, sabe? É um período de desenvolvimento, de se desenvolver. Adolescência é uma fase muito complexa. Ela tem os seus lados ruins, seus lados negativos, sombrios, mas também tem o seu lado bom, seu lado de amor, de paixão. E eu acho que isso vai ao longo do tempo, você vai se pegando aí, você vai se adaptando a entender o que, que vai acontecendo na sua adolescência. E eu acho que é isso. É bem isso que vocês estão colocando mesmo. A gente fica nesse desenvolvimento tentando buscar, né, o que é a gente, o que, que é que faz parte da nossa vida, dos nossos gostos, das nossas emoções. É muita coisa, né? Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês também, né? Que na minha fase da adolescência, eu gostava muito dos livros. E quando eu descobri a poesia, aí não teve jeito. Aí já foi amor à primeira vista mesmo. E além da poesia, dos livros, a música, né? A música me levava também para dentro de um universo muito bacana. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, dessas referências todas, o que que ajuda muito vocês a passarem por essa fase? Assim, é a música, é o esporte, é alguma matéria que vocês gostam mais? Conta um pouquinho para nós aqui, cada um de vocês, o que que é que nesse momento é uma referência muito bacana para vocês? Ouvir música, assistir, praticar esportes, caminhar, ou às vezes mesmo até fazer lições, certas matérias, porque alguma coisas que me distraem, sabe? Me deixa fora daquilo que acontece dentro de mim. Eu acho que uma das coisas que faz parte agora é os seus livros, a música, eu amo escutar música. Eu adoro assistir séries, filmes, entrar no mundo da fantasia. Eu acho que é isso, uma das coisas que sempre está presente na minha adolescência. Então, eu acho que as coisas que me ajudam a lidar com essas desavenças da adolescência são com certeza meus amigos. Então, acho que é sempre muito bom ter alguém ali para conversar, uma amizade ali para poder contar, sabe? Agora não tanto por conta da pandemia, né? Mas tipo, muito de, sei lá, frequentar a casa dos meus amigos ou sair pra dar um rolê, sabe? Enfim, tá com os meus amigos e acho que também a música me ajuda bastante. Eu acho que sem a música, né? Sem poder escutar a música ou sem ter a música ali comigo, eu não sei se eu conseguiria lidar tão bem assim, sabe? Eu acho que a música e poder parar assim, escutar algo e esvaziar minha cabeça só escutando música me ajuda bastante. Muito bacana. Quanta coisa em comum aí, né? Eu queria um pouquinho mais fundo agora na pergunta e na provocação, que é falar com vocês sobre a questão da identidade, né? Questões como a racialização, o gênero, né? Ou seja, essas questões aí do dia a dia, né? Como o racismo, como os machismos da vida. Enfim, como que vocês encaram esses temas? Vocês percebem esses temas de perto? Acredito que sim. Mas como que vocês lidam com isso? O que, que vocês pensam sobre a importância de se falar, né? Sobre racismo, sobre machismo, sobre questões de opressão? Porque são questões essas, né, que falam da violência, né, falam de um silenciamento, de exclusão, né, de um monte de coisa assim que vai acumulando, né, e às vezes a gente até elabora, mas não tem a oportunidade também de falar, de responder à altura, de conversar com um grupo, né, e às vezes é na escola, às vezes é na rua, às vezes é numa situação que a gente não espera. Enfim, é com vocês. Assim, no meu ponto de vista, hoje em dia, com essa sociedade que a gente é obrigado a lidar, é uma coisa muito pesada, sabe? Muito pesada de conversar, muito pesada de se tratar. Até porque, às vezes, se você não tem a mesma opinião que outra pessoa, às vezes você é zombado, às vezes você é criticado, entendeu? E assim, eu acho que é uma coisa que mexe muito com a cabeça de muitas pessoas. Até mesmo como o machismo. Eu acho uma coisa assim que não deveria existir e não é certo existir, né? Não deveria nem ter existência, porque é uma coisa muito pesada para você colocar como, nossa, isso é machismo. Eu acho que não deveria ter essa opção e essa opinião. Eu acho que todo mundo deveria ter os seus direitos iguais a qualquer outro ser humano, porque além de tudo, todos nós somos seres humanos e todos nós somos seres humanos e eu acho que todos nós deveríamos se tratar igualmente, sabe? Até porque todos nós temos sentimento, todos nós temos emoções. Então é uma coisa, assim, muito difícil de você chegar para conversar. Porque sempre tem aquelas pessoas que conseguem compreender e tem aquelas pessoas que não conseguem, né? É o fato de ter a mente aberta e ter a mente fechada. É, eu particularmente acho que esses temas têm que sempre estar sendo pautados, né? Então, essa questão do racismo, que é algo que está muito presente, pelo menos na escola, é sempre onde eu frequentei, né? Pelo menos do Fundamental 1 até o Fundamental 2. E agora na ETEC também eu vejo que é muito pautado isso, da questão racial, a questão do machismo também, que foi muito pautada nesse meu Fundamental 2, a identidade de gênero, que antes não era tão pautada, antes não tinha tanta atenção. Mas eu acho que hoje, assim, merece muito mais, porque é algo que está sendo muito repercutido, acho que é algo que está... que tem muita informação, assim, sabe? Que acaba não sendo tão compartilhada, né? Acaba não chegando a todo mundo. Então, acho que todos esses temas, assim, sempre tem que estar sempre ali, incluso, sabe? No ambiente escolar e não escolar também. E eu acho que também que se a gente chegou em algum lugar hoje, então, se hoje em dia a gente luta tanto contra o racismo, esses assuntos, esses temas estão sendo tão debatidos hoje em dia, é porque houve muita luta, assim, né? Então, a gente teve que falar muito, teve que debater muito, teve que discutir muito pra gente chegar onde a gente tá, sabe? Pra gente poder ter essa informação em todo lugar, não em todo lugar, né? Mas quase em todo lugar, saber tanto, foi porque teve essa discussão antes. Então, acho que a gente tem que continuar discutindo para que cada vez mais haja menos o preconceito, ou para que cada vez mais haja respeito, né, entre todos. Eu acho que esses assuntos é um assunto muito delicado e difícil de se falar. Mas como isso já está presente no nosso dia a dia, a gente ouve isso, vivencia isso, infelizmente, eu acho que é comum você já se falar, se pronunciar isso, da sua opinião. Muitas pessoas não respeitam sua opinião e isso vai se tornando cada vez mais difícil. E que vai acontecendo o machismo e o racismo e muitos outros. E eu acho que a gente tem que continuar lutando, batalhando para que isso acabe um dia e todos temos... Todos têm suas diferenças, mas... A gente tem que aceitar que cada um é diferente um do outro e cada um tem sua opinião. É muito bom escutar vocês falando, porque nós que já somos mais velhos ou mais jovens, né? Ou jovens há muito tempo, a gente às vezes fica um pouco cansado, sabe? De olhar para trás e falar: puxa, mas será que o mundo, né, mudou tão pouco? Mas acho que devagarzinho a gente vai vendo que essas mudanças estão em curso também, né? E acho muito bacana que novas gerações estejam se preocupando hoje muito mais com isso, né? Mesmo com os impedimentos, tendo a coragem de falar, de se posicionar, né? E de continuar lutando mesmo para que o mundo seja mais equalizado, né? Para que não fique tanta diferença pro pior, né? A diferença é boa, mas quando ela é desigualdade, é a diferença pro pior. Mais uma perguntinha para vocês, para jogar aqui na roda. Vocês acham que a escola, ela escuta a adolescência? Aguenta aí que a gente vai pra música e volta já já. A heroína esbarra nos tropeços. Criança, negra, ser. Tempos difíceis. Pandemia, portas fechadas, isoladas. Longe dos amigos, e a escola é plataforma. trafega por entre labirintos, enfrenta furacões. Por tempos, vive a angústia de ser quem é. Mergulha nas esferas do medo e da solidão. Encontra a escuridão, devoradores da autoestima. Acredita não alcançar. Talvez. Desistir? Não sei. Quem sabe? Se guardar, segregar no consciente e nadar por tempo em águas turbulentas e turvas. Estou onde manda o coração. Caço palavras, busco olhares ou singelo o aperto de mão. A minha indignação compartilho com você, que pode não querer me ouvir e muito menos me ver, mas seja lá qual for o problema, eu aviso, persistir é o meu lema. Porque insisto em existir, obedecer o que de mim sair. Porque insisto em existir, obedecer o que de mim sair. Seja qual for o caminho, na luz ou no escuro, vivo o futuro no momento presente, adjacente à paralela realidade. Digo não a tal civilidade. E se pararam para ouvir ao invés de partir? Vejam, agora somos muitos a persistir. Porque insistimos em existir, obedecer o que de nós sair. Porque insistimos em existir, obedecer o que de nós sair. Ouvimos a faixa Criança, Negra, Ser, Tempos Difíceis, Enfrenta Furacões, Insisto em Existir, do Núcleo Niquimpa. Essa faixa é parte da Histórias do Lado de Cada Calunga, capítulo 9. A voz, o texto e a composição de Joyce Jane Teixeira, pandeiro Henrique Menezes, flauta transversal e a edição de áudio da Elaine Silva, com participação da Adriele, lá da comunidade do Heliópolis. Tá lá no YouTube, é muito bacana, se eu fosse você ia lá escutar hoje mesmo, porque as histórias do lado de cada calunga são muito legais. Hola, soy María de la ciudad de Bogotá y yo escucho el programa Diáspora, Corda Nuestra Cultura entre Encontros y Redes. Alô, ouvintes do Diáspora, Corda Nuestra Cultura, eu sou Tati Damasceno e estou aqui para passar um recadinho para vocês. A vacina já chegou sim, mas nem todos conseguiram ser imunizados ainda. Então nós temos um calendário a percorrer com muitas idades. Então nós temos que aguardar em casa. Quem puder, quem precisar, fique em casa, usem o álcool em gel, máscara, né? Sempre ali se assegurando de não ser contaminados. Nós precisamos preservar a nossa vida. Tamo junto, galera! Diáspora. E voltando ao bulimento do bloco anterior, eu vou retomar a pergunta aqui para vocês. Gente, a escola é um espaço de escuta da adolescência? Por quê? Por que sim e por que não? Ou seja, quando é que a escola se abre para ouvir vocês e quando é que ela fecha os ouvidos? Na minha opinião, eu acho que sempre tem os seus dois lados. A escola em si, para mim, não escuta. Mas dentro dela há algumas pessoas, alguns professores que, se você for conversar sobre um assunto, sobre o racismo, sobre o machismo, eles vão ter a cabeça aberta para te ouvir. Mas, na minha opinião, a escola em si é uma coisa muito difícil de se tratar com esse assunto, até porque dentro dela é o que mais acontece, o racismo, o machismo. Então, assim, fica uma coisa bem difícil de se tratar lá dentro. Eu acho que varia bastante de escola para escola, eu particularmente, porque, assim, eu tenho ciência de que existem, cada escola procede da sua forma, cada escola opera da sua forma, e que existem suas diferenças. Nas minhas escolas, pelo menos, sempre esses assuntos estiveram bem pautados, né? Estiveram sempre ali... frequentes, né? Então, o machismo, o racismo, a inclusão social estava sempre ali muito presente, estava sempre ali muito na nossa cara. Então, eu acho que sim. Mas acaba também que o próprio ambiente escolar acaba sendo um local onde a gente acaba sofrendo desses males, né? Eu acho que não. A escola não dá ouvidos a esse assunto. Ela não tá de portas abertas. Ela não tá ali pra te escutar. Nossa, isso aconteceu. Não. Porque eu acho que ela trata isso como se fosse uma brincadeira, uma coisa de criança. Isso falou por impulso. Falou, só falou, sabe? Segue a sua vida. Não, isso vai ficar marcado. Isso vai ficar uma cicatriz pra você. Eu acho que isso tem que se tratar sim, tem que ter pautas, conversas, diálogo, porque isso sim pode machucar a pessoa e não é uma brincadeira. Não falei pra vocês que hoje o tema era muito bacana e que meus convidados eram muito especiais? Aí, que ótimo, gente, que maravilha. Escutar vocês é muito bom, viu? Mesmo. É uma pena que nosso programa já tá no finzinho. Ah, é assim mesmo, quando tá bom demais o papo, acaba rapidinho, a gente fica com gostinho de quero mais. Então, por favor, deixem seus comentários finais, as despedidas, e fiquem livres para deixar recado, para falar de referências, para falar o que vocês quiserem, a casa é de vocês hoje. Eu agradeço desde já o convite, porque foi muito bom ter essa conversa com vocês. E eu espero ter muitas pela frente. E é isso, eu gostei bastante. Gostei sobre o assunto, gostei sobre tudo. E eu espero que isso cada vez mais se multiplique. E é isso, um beijo, espero que vocês gostem. Agradeço pelo convite de estar aqui falando com vocês, por ter essa conversa super importante no dia de hoje, pelo que está acontecendo no mundo. E eu acho que é isso, tem que ter mais conversa, tem que ter mais diálogo, as pessoas têm que conversar mais, sabe? Eu acho que falta isso, a conversa, ter a paixão, o amor das pessoas, a empatia, saber respeitar um outro. Eu acho que é isso. Isso que falta no mundo, o respeito. Eu queria agradecer por ter sido convidado para participar desse bate-papo de hoje. Eu acho que é muito importante isso dos adultos, né? Quererem entender um pouco o nosso lado, quererem entender um pouco o que se passa pela nossa cabeça, porque, tipo, acaba que esses assuntos, assim, como racismo, machismo, identidade de gênero, por exemplo, enfim, esses assuntos, assim, que estão sempre em pauta, acabarem só sendo falado ou escutados por adultos, assim, sabe? Então, acho que foi muito legal a Fafi ter chamado a gente hoje pra poder falar um pouco, querer entender um pouco o que a gente pensa e... Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. Meus amores, é o Núcleo Niquimpa que agradeço em nome do Núcleo. É um prazer ouvir vocês, trocar essa ideia. De fato, fica um gostinho de quero mais, da gente fazer mais rodas como essa, né? Espero que quem escutou até agora tenha gostado também, né? E que essas ideias aí provoquem mudanças, revoluções. Um mundo do jeitinho como a gente sonha, né? Como a gente tem o direito de ter, de viver plenamente. E vocês podem ter certeza, queridos, que vocês já são essa mudança. Vocês já são parte desse mundo melhor. Muito, muito, muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Niquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.